agora pronto, Coronel Zero Dois Um. Coronel Zero Dois Um, no Alinho de Cola, vento 1-0 graus, 089. Alinho de Cola, Coronel Zero Dois Um. Zero 21, decola 17, controle 19, decimal 8, bom dia. 19, 8, bom dia. E Salvador, bom dia, 021, cruza 2003 mesa. Contato radar, suba 360. 3602. 021 restrito, nível 340, chame Recife 1251. 340 restrito, 251, obrigado. Salvador, bom dia, Oceaner 6251, qual é a informação Golf, autorização Guarulhos? Oceaner 6251, pronto, cópia. Prossiga. Oceaner 6251 para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decola da pistão 10, com primeira curva à direita, saída da Euleda, Crate, era o Vipers do Luno 4. Grufe, Vipers do Luno 6. Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Controle confirmando. Após Belo Horizonte, direto Trive, Aperuísque 58 até Poços de Caldas. Controle Salvador opera em 1-19, decimal 8, aciona 5427. Oceaner 6251. Oceaner 6251, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Crate. Apêndulo 1-4, Grúfio, apêndulo 1-6, PHZ, Trive, apêndulo 58, Posse de Caldas. Controle 1-9-8, transponder 5427. Oceaner 6251, na posição 1-3, tá pronto para pushback e acionamento. Autorizado, sim, Intertaxi, Oceaner 6251. Autorizado, 6251. Objeto 6749, para Guarulhos, autorizado nível 340. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da El, Leia, da Bidev, aerovia Upperwisk 5-0. Controle Salvador opera em 1-1-9-8, aciona 5-4-4-2, o objeto 6749. O objeto 1749, correto, chame pronto para pushback e acionamento. Olá, Salvador, bom dia, eu faço 17, informação. Azul 4177, chame na frequência 1118.95. Azul 4177, pronto para cópia? Azul 4177 para Vitória, autorizado nível 380, aerovia Peruísco 50. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, Bidev. Controle Salvador 1-1-9-8, aciona 5-4-4-0, azul 4-1-7-7. Azul 4177, correto, chame pronto para pushback e acionamento. A 25 para o táxi 109 PLB, 4 horas, alterna Galeão. Oceanés 6251, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. O ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, ajuste 1-0 no 4. Pátio, Índia e Alfa.